Fecheiro 24, último fecheiro. Região nórdica. A, superfície, 27 milhões de quilómetros quadrados. B, população, 800 milhões de habitantes. C, capital, Otava. A região nórdica achava-se no apogeu em mais de um sentido. O facto refletia-se bem no mapa do gabinete, em Otava, do vice-coordenador Hiram Mackenzie, cujo centro era o Polo Norte. À exceção da zona europeia, ocupada pelas regiões escandinavas e islandesas, toda a área ártica se encontrava dentro da região nórdica. Podia dividir-se sumariamente em duas zonas principais. À esquerda do mapa figurava toda a América do Norte acima do Rio Grande, enquanto a direita abarcava tudo o que fora a União Soviética. Juntas, essas zonas tinham representado o poder central do planeta durante os primeiros anos da Era Atómica. Entre ambas achava-se a Grã-Bretanha, uma língua da região que roçava a Europa. Na parte superior do mapa, em formas enormes, estranhas e distorcidas, viam-se a Austrália e a Nova Zelândia, também províncias membros da região. No entanto, nenhuma das mudanças das décadas anteriores alterara o facto de que o Norte era o rei económico do planeta. Existia um símbolo quase ostentoso disso, na circunstância de que de todos os mapas oficiais regionais que Baierle vira, só o de Mackenzie mostrava toda a Terra, como se o Norte não receasse a concorrência nem necessitasse favoritismos para proclamar a sua supremacia. Impossível, proferiu o vice-coordenador com firmeza, acima do copo de whisky. Suponho que não é perito de técnica robótica, Sr. Baierle. Não sou, de facto. Bem, em minha opinião, é lamentável que Xing, Ngoma, Chegzevoska também não sejam. Está demasiado difundida entre a população da Terra a opinião de que um coordenador só precisa de ser um organizador competente, versado em assuntos gerais e afável. Sem ofensa, hoje em dia devia igualmente conhecer a robótica. Não me sinto ofendido. Aliás, concordo consigo. Estou a pensar, por exemplo, no que disse há um momento sobre a sua preocupação com as recentes e insignificantes perturbações da economia nacional. Não sei o que pensa, mas sucedeu no passado as pessoas, que deviam achar-se mais informadas, perguntarem-se o que aconteceria se a máquina fosse alimentada com dados falsos. E que aconteceria, Sr. Mackenzie? Bem, o escocês fez uma pausa e suspirou. Todos os dados recolhidos circulam através de um complicado sistema de filtragem em que intervém a fiscalização humana e mecânica, pelo que não é provável que o problema se produza. Mas ponhamos isso de lado. Os seres humanos são suscetíveis de erro, assim como de corrupção. E os dispositivos mecânicos vulgares podem sofrer uma avaria mecânica. O ponto crucial do assunto reside em que aquilo a que chamamos um dado errôneo não concorda com todos os dados conhecidos. É o nosso único critério, do certo ou do errado. Tal como o da máquina, se lhe for ordenar, por exemplo, que dirija a atividade agrícola em Iowa com base numa temperatura média de 14 graus centígrados em julho, não aceitará. Não porque tenha algum preconceito contra essa temperatura em particular, ou que seja impossível uma resposta, mas porque, à luz de todos os dados que lhe introduziram durante uma série de anos, sabe que a probabilidade de uma temperatura média de 14 graus centígrados naquele mês é nula. Por conseguinte, rejeita esse dado. A única maneira de poder introduzir um dado falso na máquina consiste em incluí-lo como parte de um todo consistente em si mesmo, que seja subtilmente falso e demasiado delicado para que ela o possa detectar, ou então que não esteja ao alcance da sua experiência. O primeiro caso encontra-se para além da capacidade humana, e o segundo, quase. E à medida que a experiência da máquina aumenta, esta última possibilidade torna-se cada vez mais remota. Stephen Byerley pousou dois dedos na cana do nariz. Nesse caso, a máquina não pode ser manipulada. Como explica, pois, os recentes erros? Vejo que está a incorrer instintivamente no erro grave de que ela sabe tudo. Vou citar-lhe um caso baseado na minha experiência pessoal. A indústria algodoeira contrata compradores peritos para adquirir a matéria-prima. A sua maneira de proceder consiste em arrancar um punhado de algodão ao acaso de um fardo qualquer. Observam-no, apalpam-no, tocam-lhe com a ponta da língua e determinam assim a natureza do conteúdo. Há aproximadamente uma dúzia de tipos. Efetuam-se as compras por um preço determinado e executam-se as misturas numa proporção estudada, com base no resultado, nas decisões dos compradores. Pois bem, a máquina não os pode substituir. Porquê? Porventura a informação envolvida é demasiado complicada para ela? É provável que não, mas a que informação se refere? Nenhum químico têxtil sabe com exatidão em que consistem as provas dos compradores quando analisam um pedaço de algodão. Trata-se, sem dúvida, do comprimento médio das fibras, da importância e natureza da sua consistência, do modo como se juntam, etc., etc. Várias dezenas de características ponderadas subconscientemente, fruto de anos de experiência. Mas não se conhece a natureza quantitativa desses testes. Talvez até nem se conheça a verdadeira natureza de alguns deles. Por conseguinte, não dispomos de nada para introduzir na máquina. Nem os próprios compradores podem explicar a sua decisão. Limitam-se a dizer: repare bem nisto. Não sabe determinar de que tipo se trata? Compreendo. Existem muitíssimos casos como este. Em última análise, a máquina não passa de uma ferramenta que pode ajudar a acelerar o progresso da humanidade, encarregando-se de alguns cálculos e interpretações. A ação do cérebro humano é a mesma de sempre: descobrir novos dados para analisar e inventar novos conceitos para testar. É pena que a sociedade para a humanidade não queira entender isto. São contra a máquina? Estariam contra a matemática ou a arte de escrever, se tivessem vivido na época apropriada? Esses reacionários da sociedade pretendem que a máquina priva o homem da sua alma. Observei que os indivíduos competentes continuam a ser solicitados na nossa sociedade. Ainda precisamos do homem que é suficientemente inteligente para pensar nas perguntas adequadas. Se pudéssemos encontrar o número suficiente deles, Sr. Coordenador, talvez essas perturbações que o preocupam não se produzissem. Terra, incluindo o continente desabitado, Antártida. A. Superfície. 75 milhões de quilómetros quadrados, superfície do território. B. População. 3 milhões e 300 mil habitantes. C. Capital, Nova Iorque. O lume, atrás da placa de quartzo, era agora fraco e encaminhava-se com relutância para a morte. O coordenador exibia uma expressão sombria e o seu estado de espírito harmonizava-se com a chama vacilante. Minimizam a situação, exprimia-se em voz baixa. Torna-se difícil imaginar que todos me desfrutaram. No entanto, Vincent Silver garantiu que as máquinas não se podem avariar e tenho de acreditar. O Hiram Mackenzie diz que não se lhes pode introduzir dados falsos e devo aceitar as suas palavras. Apesar disso, por uma razão ou por outra, elas estão a falhar, o que também não posso refutar. Assim, só resta uma alternativa. Olhou de lado para Susan Calvin, a qual, por conservar as pálpebras cerradas, parecia que dormia. De que se trata? Perguntou, desmentindo a possível impressão. Proporcionaram-se-lhe dados corretos e receberam-se respostas também corretas, que foram, porém, ignoradas. Não há maneira de a máquina fazer cumprir os seus ditames. Creio que a senhora Chegek-Zovska fez umas insinuações sobre os nórdicos em geral. Exato. Qual é o objetivo de desobedecer à máquina? Consideremos os motivos. Para mim são óbvios e deveriam sê-lo igualmente para si. Pretende-se desestabilizar o navio deliberadamente. Enquanto as máquinas governarem, não poderá haver conflitos graves na Terra, onde um ou outro grupo talvez obtenha mais poder do que o que possui. Pensando que se trata de um benefício próprio, embora prejudique a humanidade no seu conjunto, se se conseguir destruir a fé popular nelas ao ponto de as abandonar, voltaremos à lei da selva. E nenhuma das quatro regiões pode escapar à suspeita de desejar precisamente isso. O Oriente conta com metade da humanidade dentro das suas fronteiras e os trópicos com mais de metade dos recursos da Terra. Ambos se podem considerar os governantes naturais do planeta e sofreram humilhações da população do Norte, pelo que é, assaz, humano desejar uma vingança insensata. Por outro lado, a Europa tem tradições de grandeza. Noutros tempos, governou a Terra e não há nada de tão eternamente aderente como a recordação do poder. Não obstante, noutro sentido, torna-se difícil dar crédito a isso. Tanto o Oriente como os trópicos estão numa situação de grande expansão dentro das suas fronteiras. Não lhes pode restar energia para aventuras militares. E a Europa tem de se contentar com os seus sonhos. Do ponto de vista militar, não passa de um zero à esquerda. Nesse caso, resta-lhe o Norte, disse a psicóloga. Precisamente, volveu Baierley com ênfase. O Norte é agora o mais forte e tem sido durante quase um século, ou têm sido as partes que o compõem. Agora, porém, encontra-se em relativa decadência. Pela primeira vez, desde os faraós, as regiões tropicais podem ocupar o seu lugar na vanguarda da civilização. E há pessoas no Norte que temem que tal aconteça. A sociedade para a humanidade é principalmente uma organização nórdica, como sabes. E não esconde que não quer as máquinas. Apesar de poucos em número, trata-se de uma associação de homens poderosos. Gerentes de fábricas, diretores de indústrias e de cooperativas agrícolas que detestam fazer parte daquilo a que chamam botões da máquina. Figuram nelas indivíduos ambiciosos que se sentem suficientemente fortes para decidir por si próprios e não para que lhes digam o que é melhor para todos. Em resumo, precisamente os homens que, negando-se a aceitar as decisões da máquina, podem transformar o mundo em pouco tempo, os membros dessa sociedade. As peças do puzzle encaixam-se todas nos respectivos lugares, Susan. 5 dos diretores da World Steel fazem parte dela. E essa companhia sofre de excesso de produção. A Consolidated Cinnabar, que explorava as minas de mercúrio de Almaden, tinha interesses nórdicos. Ainda estão a investigar-lhes os livros, mas pelo menos um dos implicados era membro da sociedade. Francisco Vilafranca, que por sua alta recriação atrasou 2 meses o canal do México, também lhe pertencia, como agora se apurou. E o mesmo se aplica a Rama Vrasayana. Não fiquei absolutamente nada surpreendido quando me inteirei. Posso garantir-lhe que esses homens deitaram tudo a perder, asseverou ela pausadamente. Sem a menor dúvida. Desobedecer às análises da máquina implica seguir um caminho errado. Os resultados são piores do que o que se poderia supor. É o preço que pagam. Agora não se apercebem com clareza, mas na confusão que sobreviverá, e que pensa fazer? Não há tempo a perder, evidentemente. Vou declarar a sociedade ilegal e destituir todos os seus membros de qualquer cargo de responsabilidade. A partir de agora, todos os postos executivos e técnicos só poderão ser ocupados por candidatos que assinem uma declaração sob juramento de que não pertencem à sociedade. Isso implicará a supressão de algumas liberdades cívicas básicas, mas tenho a certeza de que o Congresso não funcionará. Hã? Porquê? Vou fazer uma previsão. Se tentar algo do género, encontrará obstáculos a cada passo. Ser-lhe-á impossível consegui-lo. Cada movimento nesse sentido envolverá um problema. Por que diz isso? Balbuciou Baierley, abismado. Confesso que contava com o seu acordo. Não posso concordar consigo. A partir do momento em que os seus atos se baseiam numa premissa falsa. Admite que a máquina não pode falhar nem ser alimentada com dados falsos. Vou demonstrar-lhe que tão pouco que se lhe pode desobedecer, como pensa que a sociedade está a fazer. Isso não entendo em absoluto. Então escute. Todo ato realizado por um executivo que não obedece às instruções exatas da máquina com a qual trabalha converte-se em parte da informação do problema seguinte. Por conseguinte, a máquina sabe que ele tem certa tendência para desobedecer. Pode juntar a tendência a esses dados, mesmo quantitativamente, ou seja, determinando com exatidão até que ponto e em que direção se registaria a desobediência. A sua resposta imediata seria suficientemente evasiva para que, após a descoberta do executivo em causa, corrigisse automaticamente essas respostas no rumo ótimo. A máquina sabe, Stephen. Não pode ter a certeza de tudo isso. Trata-se de conjeturas baseadas na experiência de toda uma vida com robôs. Era preferível que confiasse nessas suposições. Mas então que resta? As próprias máquinas funcionam bem e as premissas com que trabalham são corretas. Nisto estamos de acordo. Agora diz-me que não se lhes pode desobedecer? Então onde está o óbice? Você próprio respondeu à pergunta. Nada está errado. Pense por um momento nas máquinas. São robôs e obedecem à primeira lei. Mas não trabalham para um único ser humano. E sim para toda a humanidade. Por conseguinte, a primeira lei converte-se em uma máquina não pode molestar a humanidade. Ou por inação, permitir que a humanidade seja molestada. Ora bem, o que é que molesta a humanidade? Em particular, os desequilíbrios económicos, independentemente da sua causa. De acordo? De acordo. E no futuro? O que é suscetível de causar mais desequilíbrios económicos? Responda a isto, Stephen. Eu diria que seria a destruição das máquinas, articulou o coordenador contrafeito. Eu diria o mesmo, e as máquinas fariam coro connosco. Nessa conformidade, a sua primeira preocupação consiste em se preservarem a si mesmas para nós e, por conseguinte, encarregam silenciosamente dos únicos elementos que as ameaçam. Não é a sociedade para a humanidade que está a desestabilizar o navio para que as máquinas sejam destruídas. Viu o reverso da medalha? Digamos antes que é a máquina que desestabiliza o navio. Muito levemente, o suficiente para afastar da coberta os poucos passageiros que se debruçam sobre a morada, com a intenção de elas serem consideradas nocivas para a humanidade. Assim, Vrasayana perde a sua fábrica e obtém outro trabalho onde não possa molestar. Não fica prejudicado gravemente, nem incapacitado para ganhar a vida, pois a máquina só pode molestar um ser humano de um modo mínimo, e isto apenas para salvar um número maior. A Consolidated Cinnabar perde o controle de Almaden. O Vilafranca já não é um engenheiro civil responsável por um projeto importante, e os diretores da World Steel estão a perder a sua influência sobre a indústria, ou perdê-la-iam. Mas não sabe tudo isso de certeza, insistiu com uma expressão pensativa. Como podemos correr o risco de aceitar o seu raciocínio? Deve fazê-lo. Lembra-se da declaração da máquina quando lhe expôs o problema? O assunto não admite explicação. Não disse que não havia uma explicação ou que não a podia determinar. Não ia simplesmente admitir explicação alguma. Por outras palavras, seria prejudicial para a humanidade que se conhecesse a explicação. E em face disso, podemos fazer suposições e continuar a fazê-las. Mas de que forma pode a explicação prejudicar-nos? Admitindo que tenha razão, claro. Se a tenho, significa que a máquina conduz o nosso futuro, não só e simplesmente como a resposta direta às nossas perguntas diretas, mas também como a resposta geral à situação mundial e à psicologia humana como um todo. E o facto de nos inteirarmos disso pode tornar-nos infelizes e ferir o nosso amor próprio. Ora, a máquina não pode, não deve provocar-nos infelicidade. Sabemos, porventura, o que consolidará o bem supremo da humanidade? Não temos à nossa disposição os infinitos fatores com que ela conta. Para dar-lhe um exemplo ignorado, talvez toda a nossa civilização técnica tenha criado mais infelicidade e miséria do que evitou. Seria, porventura, preferível uma civilização agrária ou pastoral, com menos cultura e menos gente? Neste caso, as máquinas devem orientar-se nessa direção, de preferência sem nulo dizer. Pois, nos nossos preconceitos ignorantes, pensamos que aquilo a que estamos acostumados é bom e lutaríamos contra toda a mudança. Ou talvez a resposta seja uma urbanização completa, ou uma sociedade totalmente desprovida de castas, ou ainda uma anarquia total. Não sabemos. Só as máquinas estão ao corrente e dirigem-se para lá, arrastando-nos consigo. Está, portanto, a dizer-me que a sociedade para a humanidade tem razão. A humanidade perdeu o seu próprio voto no futuro. Na realidade, nunca o teve. Permaneceu sempre à mercê de forças económicas e sociológicas que não compreendia, ao sabor do clima e eventualidades da guerra. Agora as máquinas compreendem essas forças e, a partir do momento em que as manejam como a sociedade e dispõem das maiores armas e do controlo absoluto da nossa economia, ninguém as pode deter. Mas é horrível. Talvez seja maravilhoso. Lembre-se que em todas as épocas, todos os conflitos são, em última análise, evitáveis. A partir de agora, só as máquinas o são. E o lume atrás da placa de quartzo extinguiu-se, ficando apenas uma espiral de fumo como prova de que existira. Fim. Terminou a leitura da obra de Isaac Asimov, Eu, Robô. A gravação foi realizada no mês de outubro de 2018. Biblioteca Municipal de Coimbra, telefone 239-702630, e-mail leituraespecial@cm-coimbra.pt. Dados bibliográficos. Eu, Robô. Título original, I, Robot. Tradução de Eduardo Saló para os contos Robbie, Mentiroso, O Círculo Vicioso, A Prova, O Conflito Evitável. Tradução de José Teixeira de Aguilar para os contos Razão, Apanhem Aquele Coelho, Fuga. Tradução de Mário Redondo para o conto Pequeno Robô Perdido. Tradução portuguesa de PEA. Capa Estúdios PEA. Copyright 1950 by Isaac Asimov. Direitos reservados por Publicações Europa América Limitada. Editor Tito Lion de Castro. Execução técnica gráfica Europam. Edição número 141696/8496. Setembro de 2004. Depósito legal número 215056/04.